Os Viajantes da Noite. Todas as terças-feiras, entre as 22 e as 23 horas, na Rádio X. Uma hora por semana com sons pouco prováveis. Um programa idealizado e apresentado por Marco Laureano. Svako jutro, kad se budi, pušta vodu, suče ta. Svako jutro, kad se budi, pušta vodu, tečem ja. Svako jutro, kad se budi, neka vodu, suče ta. Svako jutro, kad se budi, novi dan. Woo! Sim, senhora. Muito bonita. E para cá trabalhar? Já estou cá a trabalhar. Mas que é empregado para todos os serviços? Só para alguns. Para alguns? Pelo menos doméstica. Foi eu que me informaram. Deixa-me olhar para si. Sim, senhora. Muito bem. E a senhora? Bom, isso a gente falará mais tarde. Senhora manda. É preciso ter calma. Se quiser continuar a trabalhar nesta casa, tem que se exceder a algumas coisas. Como, por exemplo? Por exemplo, sendo obediente. Estou a tentar ser o máximo possível. Muito bem. Pois é, mas eu gostaria de examinar mais de perto. Como é que a senhora é? Porquê? Não estou bem assim? Não preciso de mais, porque por vezes temos convidados cá que reclamam, fazem uma observação aos empregados que têm. Por isso eu gosto de examinar totalmente, percebe? Mais ou menos. Vou tirar. Não tenho problema. Está muito bem. Posso ver? Está perfeito. Sim, senhora, está a ser obediente. Assim é que eu gosto. Boa noite. Sétima emissão de Os Viajantes da Noite, dia 4 de dezembro de 2018. Começamos hoje com Circo della Primavera e Svakog Jutra, e ainda Zovia de France com Pala e dois temas do Sigillum S: Sound Hypothesis of Probabilist e Often Unaware of What Are the Normal Scientific Transformations Are. Thank you. prayers smothered and spoken. Buzzard elbows and chitlins a la king. Steam hot alligator foots with dumplings. There's something wrong with you. Something missing someplace somewhere. There's something wrong with you. Bellevue, that's it. I mean, sometimes you just ain't all there. Now, now, now, now. Take a look at yourself. Woo, I'm telling you, I ain't lying, girl. You look like, something else. Looking like that, I'll be gone. There's something wrong with you. I mean, you just ain't like you was. Let's face it, there's something I gotta do. I mean, to find out the cause. Would love me so. You said pumpkins would look like pickles before you let me go. Well, I'm just tired of it all. You can stop your show. Don't you know you can be replaced, you know. Monkey toes and string beans. Roast bamboo salad smothered with bubble gum. Baked barbecue gorilla ribs. A dish of cow fingers and mosquito pie. There's something wrong with you. Thank you. escutamos Skinny Puppy e Inquisition, Screaming Jay Hawkins com Something Wrong With You e Fiskas on Bananas dos The Grief. Vamos seguir com mais três temas, Data Bank K e Every Song, os Insect com Dreamscape e os portugueses O Caso Épico com Folclore Hertziano. Life or death.

problem isn't being poor. The problem is the answer is